gente passa o dia junto, a gente fala sobre tudo, mas eu sinto você tão longe. Você diz sempre que me ama, mas não age como tal. Será que amar demais às vezes faz tão mal? Eu me pergunto por que as coisas são assim. Todo dia eu recomeço muito perto do fim, mas o fato é que fomos, somos e seremos sempre muito fortes. A gente corre o tempo todo atrás de um tal de ideal, baseado num formato que talvez não seja o ideal. Nem pra você, nem pra mim. Nem pra você, nem pra mim. Eu olho pra você, eu vejo muito do que eu quero, mas o mesmo de você, sinceramente, eu já nem mais espero. Já nem sei mais se eu quero. Nem sei se quero. Você era meu céu, era meu chão, era meu mundo. O nosso sonho era rodarmos juntos o mundo, mas nós nos perdemos pelo mundo. Dia após dia, cada um no seu mundo. Cada um no seu mundo. Mundo esse que era o nosso mundo. Que era o nosso mundo. Eu olho pra você, eu vejo muito do que eu quero, mas o mesmo de você, sinceramente, eu já nem mais espero. Já nem sei mais se eu quero. Nem sei se quero. Hoje sou eu que não mais te quero. Hoje sou eu que não mais te espero. Hoje sou eu que não mais te quero. Hoje sou eu que não mais te espero. Passo o dia junto, mas eu sinto você tão longe. Você diz sempre que me ama, mas não age como tal. Será que amar demais às vezes faz tão mal? E eu me pergunto por que as coisas são assim. Todo dia eu recomeço muito perto do fim, mas o fato é que fomos, somos e seremos sempre muito fortes. A gente corre o tempo todo atrás de um tal de ideal, baseado num formato que talvez não seja o ideal. Nem pra você, nem pra mim. Nem pra você, nem pra mim. Eu olho pra você, eu vejo muito do que eu quero, mas o mesmo de você, sinceramente, eu já nem mais espero. Já nem sei mais se eu quero. Nem sei se quero. Hoje sou eu que não mais te quero. Hoje sou eu que não mais te espero. Hoje sou eu que não mais te quero. Hoje sou eu. Que não mais te espero. Hoje sou eu que não mais te quero. Hoje sou eu que não mais te espero. Hoje sou eu.